彩超。 4299, centro Recife na frequência 1251, altera 13325. Positivo. 4299, chama então centro Recife 251, altera 13325. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2796, serviço radar terminado, chame Aracaju 203. 203, grato, bom trabalho, senhor. Chame centro Recife na frequência 1251, altera 13325. 319, centro de atracente. Chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1021, procedimento elétrico express para 10. Saída provável é lá por Alfa. saída Arbor Eletro. Arbor Eletro, obrigado. Pronto para cópia. Então, 3859, autorizado para Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, via rota do plano de voo, nível 360. Saída Arbor, após Elefa, decolada pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5060, frequência do controle Salvador, 119.8. 3859, autorizado Curitiba, rota conforme o plano. Nível 360, saída Arbor, transição Elefa. Pista 10 com curva à direita. 5060, transponder. 119.8, controle. Correto, então 3859, chame para o pushback acionamento. Ok. Alô, bom dia, estou falando bem, vou fazer. Romeu, Bravo Oscar, informação em curso é a Lima. Confirme a parte que se encontra em direção de pista. Vinte da Lima, está no lugar de avançar, mas falta um conceito. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 119. Mostra série, sempre informação demais. Papa Hotel Uniform Charlie, chegada a Mare, desça para o nível 050. 050 na chegada a Mare, Hotel Uniform Charlie, confirmando o ILS S3. ILS S3, pista 10. De voo, nível 200, saída Arbor, após direto, decola da pista 17, com primeira curva à direita, transponder 5042, frequência do controle Salvador 119.8. Correto, meu negócio, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95, apenas confirma, tudo bom? Bem, chame torre 295. Tango Zulu, contato radar, sai da Momo, suba inicialmente para 3.000 pés, nível, o ajuste 1021. Vai bater a restrição na saída, Tango Zulu. Vai, aí. Quatro mil e vinte e um metros. Lagoa 090 por... Hotel Uniforme Charlie está livre, desvios após pro de ITAP, desce até o nível 050. Desvios após ITAP, da Uniforme Charlie, desce no 050. Dez tangos, Zulu, radial ideal de saída para barreiras. 300, senhor, tango Zulu. 307. Vai manter a saída Momo, até Momo após em rota. Suba para 3 mil pés inicialmente. 10, vai manter a restrição da saída, já tango Zulu. Juliette Serra, confirme. Azul 2590, bom dia pro Edmário, pra chegar a Mar, deixa até o nível 060. Pro Edmário, chegar a Mar, 060, azul 2590. Aqui faz a milimetria. Sente, após pelo, desça para 2 mil pés, o Xenai 6311, ajuste 1021. Papa, Papa, Whisky, Hotel, Hotel, Tec, Informação Lima, Lançamento Escuta e Cruzado. Chile 6312, aguarde para feedback, temos a posição da Taxiana para a Ponte Espera. Aguardamos autorização, Chile 6312. Gente, Whisky, Hotel, Hotel, na proa de Amã, aguarde para a descida. Na proa de Amã, aguardando descida, o Isca de Amã. Leste Tango Zulu, livre subida da presente para o nível 100. Uma centena, Juliette Tango Zulu. Quando autorizado, tem condições de pushback simultâneo com a aeronave da TAN no portão 04? Afirmativo. Gente. TAN 3859, quando autorizado, coordene com a equipe de solo, pushback simultâneo com a Avianca do portão 3 e coordene para ingressar no PAT 3, o pushback da aeronave. Gente, vai coordenar o pushback simultâneo com a Avianca do 3, o portão 3 e o... A aeronave para ir para o PAT 3 também. Gente, apenas confirmando, aguarde a autorização. Localizador. Irmão, reportará estabilidade, metrismo. Podemos iniciar junto com o Tão. Estamos dentro do portão número 4, entendeu? Metrismo 2. Salvador, voo 1184, com a informação Lima, bom dia. Chegou 1184, chegada a Mari, desça para o nível 070. 070 na Mari, 1184. E decolar pista no zero, vento 160 graus, 119. Positivo, além decolar pista 10, está 3304. Para ingresso, vou ver para baixo. Alfa Romeo, Romeo Bravo Oscar, autorizado alinhar e manter a cabeceira 97. Alfa Romeo, 3304, se possível, agiliza a decolagem 10. Positivo, então pronto, alinhar e decola de imediato, 3304. Salvador, muito bom dia, Xenai 6111, 2 Kenemia 311 na guarda pista livre, Kenegal 9021, repórter Baixada de Trabalho. Repórter Baixada de Trabalho, minha 311. Qual é o estimado de descida já para o Ista Tavé? Hotel, já vou avisar nessa rota? Afirmativo. 311. Afirmativo, Ista Tavé. Hotel 10 milhas ainda para ingresso na terminal de Salvador, hotel 050. 050, sim, isso é hotel. Papa Hotel Uniforme Charlie, via chegada Mari, isso é para 2000 pés, registrado 1021, reporte localizador do Estão 0. 1021, reportará. Estabilizado na 1-0, estado de fabricado. Controle, autoriza o Juliette Angulou voar direto Barreiras, radial 300. Estou no 0, 6-1. Número 7 pronto, Romeu para fora. Sente, Papa Romeu, Maré Vosca, mantém a cabeceira no 7. Posição, Romeu para fora. 3304, decolado 105, controle 1998. Cavalo de hoje, bom dia, 3304. Xenair 63, no 2 com 1, 1-6 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna São Gonçalo. Xenair 63, 1-2, autorizado o táxi para ponte de espera pista no 0 e a primeira intersecção à direita. No ponte de espera, que se amitou em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-2-1. Sente como 21, autorizado o táxi, primeira intersecção à direita, ponte de espera 2-2-9-5, Xenair 63, 1-2, bom dia. Direto Elefa 7 mais 2 minutos desse tráfego, no mesmo perfil de saída. Azul 2590, desça para o nível 050. 050. Piso 59, a 2 do táxi para a ponta espera pistão no 0, via táxi Índia e Alfa. No ponto de espera chamitou e 1-1-2-95, ajuste 1021. Autorizado o táxi, ponto de espera 1-0, via Índia Alfa, lá 295-1021, ajuste 3259. Ajuste 1021. 4-1-0-2-1, registrado, isso que é certo. Xenia 6312, autorizado a linha e decolar pista 1-0, vento 170 graus, 1-1-9. Sierra, prossiga. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, livre decolagem pista 1-7, vento 170 graus, 1-1-9. Azul 2590, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pistão 0. Descida via 2000 com 1021, reportará no localizador, Azul 2590. Dial departure after Leda and Motiva. Runway News 10, first turn right after departure. Squawk 5073, Salvador approach control on 119.8. We are clear to Sierra Bravo Golf Romeo, flight level 320, departure runway 10 via the Delta Alpha Echo Lima departure. Mike Oscar Tango Bravo Alpha transition, upper Zulu 10, Tango Bravo Echo, turn right after departure. Squawk 5073, could you please just confirm the departure frequency? Yes, condições de setor NDB Zulu, aeronave. Afirmo, o azul 2590. Manda NDB ou aeronave? Para a aeronave então, senhor. Aeronave, gente, após o ETAP, deixa para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366. Gente. Sou 1184, informo que o ILS manutenção. Prepare o NDB Zulu da pista 10. Prioridade RNAVE? RNAVE, sim. RNAVE, pistão 0. RNAVE. Isso que é hotel, hotel, informo o ILS manutenção da pista 10. Confirme. Prepare o NDB Zulu da pista 10. Oi, RNAVE, onde você vai, RNAVE ou isso que é hotel? RNAVE, ciente, RNAVE pista 10. Estima inicialmente para 4 mil pés, do Whisky Hotel Hotel. Perde o Whisky Hotel Hotel. Clear for pushback and engine start, 10-3-6-6-3. ETAP PRO do 366, confirma? Afirma, após ETAP PRO do Serra Vista 366, azul 2590. Ciente, passou de ETAP no momento, PRO do 366. Xené 63, 12, contato do radar, você é da PUCA, subou 350. Hotel, uniforme Charlie, complete final ILS, chame torre 1895. 1895, bom dia. Yes. 367, para o Whisky Hotel. 368, Whisky Hotel Hotel. 368. 368, então, Whisky Hotel Hotel. Sou 1184, número 5 na aproximação, vetoração, sequenciamento, esquerda para 360, limite radial 280, de Salvador. Esquerda então para 350, gol no 184. Para 360, gol 1184, desça agora para o nível 050. Pro norte, desce o 050, 184. Ranger Juliette, controle, traz para a frequência 1935. 1935. Prossiga. Tio 1500 pega, ajuste 021. Corredor Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos. Reporte, Pari e Vitor Índio Juliette. Essa vai ser a informação da Fabi Charlie, tem uns urubus bem no eixo, sente que é batido. Sente o teu uniforme Charlie. Isso até o hotel, após a Serra Vita 368, desço para 2500 pés, na ponte Serra Vita 366, o ajuste 1021, reporte na aeronave. Hotel Salvador. Confirme na sua escuta. Após Serra Vita 368, desça para 2500 pés, na prova de Serra Vita 366. Reporte final aí, Inave. Gente, após 368, 2000. Bateria 66, reporte final aí, Inave. O CIU, isso que é a tela. Taxicab 3663, it's ready to taxi. We have 123 on board, 4 hours. Alternate Sierra Bravo Golf Lima. Roger, turn 3663, approach the taxi to holding point runway 10 via taxi India and Alpha. On the holding point, call Salvador Tower on Moment 8.95, altimeter setting 1021. Altimeter setting 1021. We are clear to taxi runway 10 via India and Alpha. When there, contact tower 118.95. Down 3663. Runway 10. Papá, Hotel Uniform Charlie, solo 24, livre à direita, chama solo no 211. Direita 211, bom dia. Solo cordial, bom dia, papá, tá no carro do Charlie de Bruna Bel. David, 366, está na proa do 372. Azul 2590, complete final, é Renato, só desce no torre 1895. 11895, via o azul 2590, na proa do 372. Sente azul 2590, aguarda a pista livre, quem negar no 021. Sente, aguardando. Desculpe a sua altitude e o nível, questão, e o estimado. O transponder estacionado é 5506. 52. Hotel Uniforme Charlie, após a passagem do airbus da TAM, autorizado ingresso via Juliet, contornando o terminal de passageiros, reporte na Lima. Ingressa, contorna, reporte na Lima, Uniforme Charlie. Visual, portão. De volta a passar 36 Whisky até hotel. Hotel, hotel completo, final Rinazzi, chame torre 1895. 1895, o Whisky até hotel. Sou 1184, aposta RDP 368, desça para 2500, ajuste no 021. 368, 2500, 321, 184. Decolado os 27, controle 119, desse mal 35. 1935, controle, 3859. 3859. Agora 60 milhas noroeste de Salvador. 2545, alterno 2085. É 3859, contato radar, saiu da árvore, suba 360. Pá, o Whisky, hotel, hotel, trans confirmando o pátio. Alfa. Fuga, mozão. Tenebra 312, chame 136, 12545, alterno 2685. Banco 4290. Serra, hotel Serra, controle. 1500, hotel Serra, Salvador. É, confirma sua posição no momento, recebe o VR de Salvador. Bom dia, Copa Azul 2790, sempre da Nike, autorização, Aracaju, 190. Azul 2710, confirme horário do plano? 03. Meia de rede milha e chame a torre 1895. Torre 1895, reduzindo 184. Ali para cruzamento da pista no 7, chame torre em 118-1095. Azul 2590, solo 29, livre direita, chama solo 211. Solo 211 na direita, azul 2590. Cruzamento do 7 até o Fabiçali. Confirma. O Fabiçali está na Fidesz para cruzamento do 7. Autorizado, de imediato, para Papa de 5. Estação na Livrar, você reconhece, bom? Ao livrar, livre, bom. Papa, Papa, Whisky Hotel, Hotel, Padre Estado, livre pouso, pistão 0, vento 1 a 50 graus, 1-2 nós. Gente, o Whisky Hotel. Tower, Tempo 66, we're ready, sir. Colocador, confirma 4 Romeu. Afirmo, previsto aqui é 4 Romeu. Ok, previsto 4 Romeu para azul 2590. Black Cat, eu posso notatório visual com campo. Seu estimado para pouso. Infelizmente não temos o seu radar meteorológico, Serra até o Serra. Mais 25, sim, a gente ainda está próximo à Lagoinha? Ah, ok, sim. 065, copiado, Serra até o Serra. 9.500. Mais Serra Eco, bom dia. Suba, coisa mantém nível 140, reporte na ideia de descida, voe proa do VR Salvador. Aguarde detonação final e elétrica que saiu da pista 10. Suba, VR Salvador, aguarde detonação para o final pista 10. É, confirmando agora o procedimento NDB Zulu da pista 10, o Mike Serreco, o localizer está fora do serviço. Ah, fala Papa Whisky, Hotel, Hotel, Francisco. Papa Whisky, Hotel, Hotel, autorizado táxi via táxi Alpha e Juliet, contorno o terminal de passageiros, reporta na Lima. Alfa Juliette, contorna, repassando na Lima, o Whisky Hotel. 0, Tempo 3663. A XRF desça para o nível 050. C3859, chame-se Centro Recife na frequência 1288, alterna 260. Porto Internacional de Salvador, 5 Salvador, 2500. Torre agora em 1885, Vitor Andy Gillette. Torre 6-3, you're cleared to take off on 90, the wind is 170 degrees, 14 knots. Clear to take off, runway 10, please 6-6-3. Táxi para o pátio principal, via táxi 6, Alfa e Juliet, posição 04. Alfa e Juliet, 04. India Victor Juliet, confirma apenas o pátio. É o Victor India Juliet, senhor, vai para a B. Índia, Victor, Juliet, avistado, livre pouso, pista 17, vento 1,70 graus, 149. Ciente, livre pouso, confirmando, senhor, é o Papatango, Victor, Índia, Juliet. Ciente, Victor, Índia, Juliet. Sim, aqui. Terence, confirmando esse caminho, com a Alfa 32? 32. Na Taxi Quebec, chame TOI em 118.95 para cruzamento da pista 1735. Não, mas de Quebec, na Quebec, TOI 118.95 para cruzamento, o Isca Delta. Bom dia, chegada a Mares, extra para o nível 050. Aguarde, mantenha a chegada. Freeway, the Kent Air Climb maintain for level 320, by our departure. Go 621, boa tarde, chegada bom que se desça para 4.000 pés, ajuste 1021. Victor, Índia, Juliet. Salvo 38, 30 backtrack, recorde o site 4, livra. Hotel, hotel, autorizado, cruzamento 17 para Papatio 5. Qual estacionalizando a frequência boa? Serra até o Serra, prossiga. Tem um 67, setor descida, Serra da Serra. Seu ponto ideal desse voo de 3 de tráfego em Alagoinha, sobre Serra Hotel Serra, ajuste em Salvador 1021. Salivo de Zeus, o Mike Serra Eco. Via rota do plano de voo nível 360. Saída da El Leda Motiva. Decola da 10, primeira curva direita. Transponder 5103. Frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado 360, corpo plano de voo, decola da 10, primeira curva à direita. Da El Leda Motiva. 5103, transponder 1935, controle Ocean. Correto, chame a 631, chame para o feedback de acionamento. Portará a 631. Now receive center on frequency 125.1 or 133.25. Bom, meu vizinho informa que o procedimento é NDB Zulu da pista 1-0. Gol 1648, informa o localizer fora e leste fora de serviço. O procedimento é NDB Zulu da pista 1-0. Manutenção. Segura a projeção o RNAV, o da pista 10648. Sendo que vai ser vetorado agora para o sequenciamento, o 648, aguardando o tráfego da companhia ao norte. O 648, vetoração para o sequenciamento esquerda, para 360, limitado pela radial 280 de Salvador, que se mantém a 4.000 pés, ajuste 1021. Bom, B21 está livre. O desvio, deixa para 2.000 pés, reporte final NDB Zulu pista 1-0. Tsunami 250, chegada Mares, deixa para o nível 050. Tsunami 250, informa ele é fora de serviço, manutenção, prepara o NDB Zulu da pista 10. O 64 se reduza para 2209. Sim, 200, melhor ainda. 14 já assuma a navegação para o servidor 368. Sete, Papa Romeu Serra da Sierra, ao passar o 085, frequência livre para a coordenação. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Terceiro, 648. Primeiro, aprova Serra Vitor 368, após 68, Serra Vitor 366, e desça para 2500 pés, registrado 1021, 648. Correção complete final 0, chame torre 198, decimal 95. Mike Lima na Lima, chama solo no 211. Juliette Bravo Delta, apenas confirmando, é Bate 3. Azul 2710, informação Oscar, copia? Sim, eu já estou ciente da informação Oscar, o ILS da Pistola 0 fora, ciente das informações adicionais Azul 2710. Posso avisar o campo? Via Golf 677, nível 1, more, quase 190. Saída Conde, decolada 10, primeira curva à esquerda. Aciona 0263. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35. Autorizado nível 190, pela Golf 677. Utilizando a cabeceira 10 com curva à esquerda. Vai interceptar 056, que conta o perfil da saída Conde. Acionando o transponder 0263 e o controle 11935. Correto, azul 2710, chame para pushback e funamento. Chamaremos. O Ron Medes 1, ele virou a pista, está no hotel. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi contornando o terminal de passageiros para o Pat 3, se possível agilizando. Delta, vai agilizar o cruzamento do mais principal da mais. Meia 21, confirma, tá na Alfa. Uno, 621, taxi via Alfa, repórter antes da Juliet. Alfa antes da Juliet, 621. Corrige, mapinha nível 050. E Salvador, o voo 1648, baixar travado. Paulo, bom dia, eu vi o Índio Oscar Thiago. Deixa eu confirmar o 1648. 1-0, vento 1-4-0, grau 1-0-9. Sempre por 1-0, 1-6-4-2. Taxiando para o Pat 3, no Pat 1, na sua esquerda. Afirmo, menos 1. Gente, após a passagem da aeronave, autorizado o ingresso via Juliet para posição 09. Após o César, autorizado, Juliette Plumage, Medo João. Salvador 63, meu nome, pode chegar em estacionamento. Recuperação para o final Zulu, pista 1-0 e sequenciamento, curva direita na proa 280, limite, QD Mike 140, CNDB Simbra. Bom dia, Capatango Mike, Charlie Alpha. Capatango Mike, Charlie Alpha, informação em curso Oscar, confirme, parte que se encontra aí, direção de pista. Mas deve falar que como é que você pode falar? Gente, água de cópia, Mike Alfa. Olá. Quando você for, então atinge 50, mantenha na proa de duna, Mike Serreco. Tené 6250, informo tráfego, 12 horas, 12 milhas, o tipo é um Cirrus, atingindo 5 mil pés, sentido contrário. Mike Serreco, tráfego, 12 horas, 11 milhas, o tipo é um Airbus 320, livrando 5 mil em descida para 2 mil pés, no sentido contrário. Paulo Salvador, bom dia. Voo no 648, livrou? Voo com no 648, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alpha Juliet, portão 612. Portão é 612? Afirmo, voo no 642. Obrigado. Posição, Prod e TAP da presente, para chegar a Mare, deixa até o 050 no ideal. Primo, 6311, autorizado, tiver acionamento. Já ativou, vai botar para o táxi. Na pista, 1-0. Zero controle. Capatango Mike, ele confirme local sobre voo. Cliente Mike Charlie Alpha, copia? Apenas confirmando, vai se afastar quantas milhas?